pode prosseguir via papá até o pad 5. Gente, após a passagem do Airbus da TAM ali, mantém pistão no zero, força aérea 2550. Tuquim, após Hotel Alpha 317. Decola no zero, curva direita, subida da El, transição Bless, código 5477. Frequência do controle em 1.9.35, torre 1.8.3. 2 nós, reporte na final para o pouso, confirme pouso direto no pad 4. Sim, Matheus, autorizado, pouso direto no pad 4, até o Endianger. Ciente, confirmando, vento 1.70 graus, com 1.3 nós, reporte na final para o pouso, hotel Índia, Índia. Para a final, Índia. Para o pushback, acionado. Cavaleiros, para o trânsito, muito obrigado, 6.05. Controle 159, copia? Quatro no solo, 1.7, direita 1.21.9. Alivrão 219, tá 3.4.5.4. Negativo, tá pronto, cópia? Vamos, siga. Voador Curitiba, autorizado 380, aerovia Upper 58 até Prego, após Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola no zero com curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5473, frequência do controle 1.9.35, aguarde para cotejar. TAM 3454, faz a escuta. Afirmo. Prossegui o táxi Alfa Juliette até o portão 06. Alfa Juliette 612, muito grato. 3259, quanto hoje? Tá 3259, 380 para Curitiba, apenas 4.8.68 até a posição. Como está a posição 58 até Sorocaba? E após Sorocaba, informe Alfa 310. Decola pista 10, sai da Gole Gonza, apenas 5473, ponto 1931. Eu confirmo, por gentileza, a frequência da a frequência do controle? 9.3. Afirmativo, afirmativo. Seu portão 08, chefe foi para o pushback acional, tá 3859. Chama lá, obrigado. 1000 a 1100 pés. Oi, sim, obrigado. E chove muito aí no aeródromo ou chuva leve? Chuva leve no aeródromo. Obrigado. Índia Índia, solo, 119, frequência livre, bom dia. Solo, Salvador, TAM 3304, fecha o estacionamento, posição 02. Botão 2 autorizado, sem táxi, TAM 3304. Mano, táxi 3302. Avistou a 1400 pés. Gol no 888, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, pista molhada, o vento 1.80 graus com 1-0 nós. Livre pouso no 888. ar direto pra Serra, mantém o ponto de espera. Economia 05 no 07, pushback acionamento. Gol no 605? Afirmativo, gol no 605, pronto para pushback acionamento, gate 07. Autorizado, chame táxi, gol no 605. Autorizado, chamará para o táxi, gol no 605. 605, só atende para a nave da TAM, que está tá por fim de estacionamento no portão 612. Positivo, dá para seguir para o estacionamento, a gente aguarda. Se tiver condições, pode iniciar o gol no 605. Se tiver condições de iniciar o pushback, está autorizado. Ativo, em coordenação, então visual aeronave, vai iniciar com atenção o gol no 605. 3454, está esperando o balizador aqui. Tu sente. Ok. Confirme, vai para a Terra. Firmo, táxi pela pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, para a Terra. 3691, estou na escuta. Prossiga na escuta. Puxa autorização para Guarulhos, está pronto, cópia? Está pronto. Autorizado Salvador Guarulhos, o nível 320, via Peru 50. Decolada 190, curva à direita, subida da El Transição de Mer, código 5504, e a frequência do controle 199.35. Estamos autorizados no 320 para Guarulhos. Na UPR 50. Decola, primeira curva direita, saída da aero, transição de Né. O transponder é o 5504 e o controle 1193-6319. 1935, controle. 35, obrigado. Falta 1 no telefone para o pushback, essa maneira. Samarão. Fala, Salvador, bom dia para passar com o Quebec Link. O Quebec Link, confirma o parque que se encontra e a pista em uso. 43. Centro da informação Romeu, 4 a bordo, 080 para Conquista, acionamento de táxi de Lima. Conquista, Conquista, 0, confirma o PLB 04. Positivo. Sim, aguardo coordenação com o centro Recife e aproximadamente mais 2 minutos eu pago sua cópia. Solo, gol no 888, bom dia. Muito bom dia, gol no 888, eu prossigo o táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 888. Autonomia 4 horas e 10 minutos, alternando com o centro. Você ouviu, por gentileza? 112, 112, Otan 3304. Ok, 112, táxi são autorizados, Índia Alfa, até o ponto de espera, lá, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 5. 1015 agora, Índia Alfa, ponto de espera 183, obrigado, bom dia, Otan 3304. Para o táxi, o gol no 605, 133 a bordo, 3 horas e 57 autonomia, alterna Campinas. Pesado táxi, gol 1605, Juliette Alfa, número 2 no ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8 decimal 3, ajuste 105. E a Juliette Alfa com o número 2 no ponto de espera, 2183, gol no 605, 1095. Bom dia, obrigado. Papa Serra decolado aos 25, controle 119.35, tem um bom voo. Serra. 3304, na escuta? Prossiga, 3304. Ponto de espera da 10, ok? Eu entendi seu protegimento, foi a 28. Ponto de espera da 10, 3304. Sim, então número 1, ponto de espera torre 183, tem um bom voo. Torre 183, 3304. Triple 8, aeronave da companhia irá passar via Juliette, após autorizado ingressá-la, até o portão 07. Pois 09 da empresa pro 07, zona 888. Salvador, tá 3859, puxe bem cancelamento, portão 8. Quem me chamou? Tá 3859, puxe bem cancelamento, portão 8. Sim, tem muita posição, já foi autorizada a aeronave. Ok, então quais são? Tratei para a aeronave da Gol que vai ingressar no 7. Ela vai ingressar para parqueamento no 7. Após, prossiga o seu pushback, ok? Se tiver condições de agilizar o início, atentando para a aeronave, está autorizado. Está pronto, tem o pushback, então para o táxi, não tem dúvida, não. Webjet 6726, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com campo baixado e travado, ajuste 1-0, 1-5, informa pista 1-0 molhada. 7 da pista molhada, com MD15, reportar a visual, 6726 já está baixado travado. Sente. Torre, eu tenho 3304, estamos esperando 1-0, vamos falar com a ajuda. Então 3304, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, tá 3304. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol Itapuã. 06 reportará em Itapuã. Visual agora, Webjet 6726-1700. Ciente, Webjet 6726, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,80 graus, com 1,0 nós. Pouso autorizado, pista no zero, 6726. Copia. Onde que é, prossiga? Tá autorizado, autorizado Salvador para conquista, 080, rota direta, decola da 1,0, com curva à direita, subida gole, após direto conquista. Código 5467 e a frequência do controle em 1.9.35. Afirmativo, direto após a decolagem, direita, subida cole 5467, 119.35. O Vendamento 43, está livre o acionamento, chama para o táxi. Uma chamada. Pode liberar a linha do litoral e cruzar a retaguarda do tráfego na final da 1-0? Afirma. Autorizado, reporte cruzando o eixo da 1028, Guardião 06. Guardião 06, reportará cruzando o eixo da 28. Jet 6726, informa o tráfego, um helicóptero liberando a linha do litoral, sua direita, cruzará o eixo da 1028, a sua retaguarda, sem interferir com seu pouso. Era checar, 06. O vento da superfície, 6726? 1,70 graus com 0,9 nós. 26. Todo táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, segue com o número 3 agora. Ajuste a 1-0 no 5, ponto de espera, chamar a torre 1 no 8.3. Confio PLB, autonomia e alternativa. Alterna Salvador, PLB 04, 4 horas e 30 de autonomia. Juliette Alfa, ponto de espera, 108.30, o primeiro. Entre 4 e 5, 4 a bordo em Salvador. O Romeu Quebec Lima tem um ótimo voo. Corrija, alternativa Porto Seguro, senhor. Lima. Porto Seguro agora, alternativa. Muito grato pela informação, tem ótimo voo. Sente, autorizado girar a base, pista no 7, reporte na final, Guardião 06. 06, reporta lá na final. Abjet 6726, no solo aos 31, no direita 121, decimal 9. Direita 1219, 6726, vai 4 horas e 10. Autorizado pouso, pistão no 7, o vento 150 graus com 09 nós, guardião 06. 06. Militar aeronave que está na saída do pádio 3, será agora o número 3 no ponto de espera, tanto 3859. Após prossiga via Juliette Alfa, lá no ponto de espera Torre 1, no decimal 3, ajusta no 0 no 5. Juliette Alfa para o ponto de espera 0, tanto 3859. Solo Abjet 6726. Até 26, bom dia, táxi autorizado, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 26. 3602, continua a aproximação, reposto quando visual com o campo, forma o pistão no 028, molhada, operando toda a extensão, ajuste 1 no 0, 1 no 5. Sente, 3602. Adião 06, considere o solo aos 32, ao estacionar a frequência livre. Outra 3602, visual para piso. TAN 3602, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Antes da Juliette, visual com Sêneca, mensagem 26. Mantenha a posição e aguarde instruções para prosseguir para o fim do parqueamento. Seu portão 02 aqui, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha. 10-3602. TAN 3304, decolado aos 34, controle 119-35, bom voo. 1935, obrigado, 3304. Tango Romeu, Quebec Lima, na escuta da torre. Romeu, Quebec Lima, não está na escuta da, do solo? Oi, Pedro. Pega sua gentileza, como observa as luzes do táxi balizamento? Observando as coisas do Romeu, Quebec Lima. Muito grato. Porque tá aqui da torre estava aparecendo que elas estão desligadas, mas você está vendo, tá vendo elas ligadas, estou muito grato. Tá falando da pista, as luzes da pista de táxi, né? Afirmativa, as de táxi. Ah, estão apagadas. Ah, sim, sim, as de táxi estão apagadas. Só a da. Só da pista, né, que tá acesa. Ok, sim. Essa 2000, pode prosseguir, senhor? Vou prosseguir, Juliette 02 é portão. 02, obrigado. Paulo Salvador, está 3454, cópia, eu devo que vier aprovado, Recife. Está coordenado Recife, o TAN 3454 330? Afirmo, pode ser. Gente, aguarde um minuto para a cópia. Escuta. Direita 1219 TAN 3602. Solo Salvador, bom dia, TAN 3602, livrando a pista na foto. Bom dia, TAM 3602, consigo táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 3, TAM 3602. O TAM 3602 pode seguir via Índia? Sim, apenas estou com um congestionamento aí, no ponto de espera, ok? Talvez não seja possível se eu prosseguir via Índia, irá aguardar um pouco. Ah, sim, então prossegue via Juliette. Sim, me escuta. Ponto de espera da 1-0. Meu Quebec Lima, tem um aeronave da TAM Airbus à sua retaguarda que vai realizar a mesma saída do senhor. Teria condições de dar passagem ao mesmo devido à performance superior da aeronave? Gente, ingresse na Índia e mantenha a posição aguardando a passagem do TAM. TAM 3859 na escuta? 3859 na escuta, prossiga. Continue o táxi até o ponto de espera, reporte quando pronto. 3-9 para o ponto de espera, tá pronto. Gol no 605, decolado aos 37, controle 119.35. 1935, bom dia. Próximo 4, copia? Prossiga. Autorizado Salvador para Recife, 330, aerovia Peru 58, decolado 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, código 5506, frequência do controle em 119.35. Aprovado 330 Recife, via Peru 58, decola pista 10, curva esquerda, Pucca Aracaju e a saída. 5506, transporte 1935, controle de saída. Estamos no box 612. Sim, para confirmar, por gentileza, o 5506 é o código e o controle 119.35. Confirmado, 5506-1935. 106, centro para o pushback, sinal, tanto 3454. Chamaremos. Até o ponto de espera, reporte quando pronto. Torre, bom dia, voo 982, está estabilizado no LS a 3 milhas do marcador. Voo 982, ciente, continue a aproximação, reporte quando o visual com o campo baixado e travado, informa o pistão no 028, molhada, ajuste 10, 15. Ok, informar a avistada, poderia confirmar o teto estimado? 1200 a 1300 pés. 982, ciente, grato. Avistando a 1200, voo 982. 1982, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,80 graus, com 1,4 nós, pistão no zero, molhada. Ele pousou no 01982. Dan 3859, decolado aos 41, controle 119.35, bom voo. Dan 935, obrigado, bom dia. Você pagou, foi Salvador para Sierra Índia, X-Ray Índia. Salve Salvador, Trip 5414 vai passar Simbra, muito boa tarde. Trip, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, reporte quando visual com campo. Reportarei 1-4. O meu Quebec Lima tem condições de decolagem de imediato com solicitado? A Lima tem pistão no zero, Romeu, Quebec Lima. No 982, solo aos 43, direita 121, decimal 9, agilizando. 19. Na posição 1, mais um minuto, está pronto para posicionamento. Lima 13 no 1, está no portão 1, autorizado para estiver em acionamento sem táxi. Chamará. Solo Salvador, bom dia, 1982 da Gol, livrou. 982, prossiga táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa e mantente da Juliette, 982. Trip 5414 visual. Se a gente continua a aproximação, guarde pista livre, o Trip 5414, tráfego já avistado, informa o pistão no zero, molhada. Excelente, 1-4. Trip 5414, ajuste 1-0, 1-5, vento 1-80 graus, com 1-8 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, Trip 5414. Para Itororó, 080, vai fazer 100 milhas após passar com 045, ré disponível. Decolando no 7, curva direita, perfil Gol DCT, código 5457, e a frequência do controle é 1-9-35. Lançamento táxi da colagem, chama agora a torre 1-9-3, confirme só o PLB. Único a bordo, o Alçapa Golf tem um ótimo voo, chama a torre agora. Alfante da Juliette, o Gol 1-9-2. Portão 4, tem uma aeronave da Xanec que já iniciou o pushback no